Começa agora na Rádio Fiscal o espaço para as novas bandas, saindo da garagem, direto para as ondas do FM. Tem uma banda. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal, começando aqui nessa tarde de sábado o programa Tem Uma Banda. Eu sou Marco Escrivão e aqui do meu lado... Érica Kogan, boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Hoje a gente está começando mais um programa Tem Uma Banda, a terceira edição desse programa, com a banda Hot Lads, aqui com os meninos. Primeira pergunta pra galera, vamos se apresentar, não é verdade? Vamos fazer aquela apresentação bem careta, assim, tá? Básica. Então aí você fala o seu nome e o que você toca. Beleza. Então... Se você quiser mandar beijinho pro papai e pra mamãe, isso fica pro final só, beleza. Tá? Beleza. Então vamos eu sou lá. O André, toco guitarra aqui na Hot Lads. Do meu lado, Matheus. Fala aí, Matheus. Sou Matheus, toco guitarra também, Hot Lads, canto. Sou o Vitor Ferrari, pessoal me chama de Vitão, batera. Que é o Henrique, toco baixo, canto em algumas músicas aí. Legal, e aí, idades, você já podia ter se apresentado com as idades também, né? Mas tudo bem, quantos anos a galera tem, como é que é? Todo mundo tem... 18. 18. É. Todo mundo tem 18, tá todo mundo no cursinho? Não, eu tô no terceiro, hein? Terceiro, quem mais? Eu faço física lá na USP, mas não sou louco não, sei lá. Já nós dois aqui, a gente faz cursinho. Então o único que faz faculdade é o baterista, é o único que estudou de verdade. É, exatamente. O único que passou direto. Resta tudo. Não, vamos ver, eu vou passar esse ano, né? Tirando o cara, hein? Ah, a gente pode começar aí falando, né, como é que a banda se formou, como é que vocês se encontraram. Porque ninguém é da mesma escola, né? Uma galera no cursinho, uma galera no colégio, uma galera na faculdade. É. Então onde surgiu essa formação aí? A formação surgiu... Falavam... Tinha uns... O pessoal fazia um som lá na casa do André. E aí era ele mais um baterista e um vocal. E aí eu entrei como guitarrista. Caiu do nada lá na casa dele. E aí depois ainda faltava um baixista, a gente tinha dois guitarristas, um bater e uma voz. E aí depois o Henrique Compôs o baixo. Isso. E agora, não muito tempo, o Victor entrou na... Duas semanas, né? Na bateria aí. Vou ser honesto. Duas semanas, né? Sendo honesto. Porque o nosso baterista saiu da banda. Abandonou? Então faz duas semanas só, velho. É, o pessoal me ligou, tinha um contato em comum, assim, do Cursing Day, estudado comigo. Ele falou, ó, vem, você é o Victor e tal, fiquei sabendo que você toca e... Então ninguém estudou junto aqui? Não tem essa não, história de mesma eu, classe? Só eu e o Matheus mesmo, eu a gente fez o terceiro ano junto. Entendi. Daí eu estudei com o pessoal que o Matheus fez cursinho agora. Daí o pessoal indicou lá, eu falei, ah, vamos ver aí, vamos ensaiar. Vamos fazer. Acabou provando ele. Bom, a gente já ia perguntar gênero, né? O que vocês gostam, mas na verdade vamos fazer o seguinte: vamos ouvir um som pra gente conhecer quem que é a Hot Lads, e aí depois a gente fala do porquê das escolhas. Que som vocês vão mandar pra nós agora? Essa primeira música é se chama Old Man Blues. E é de autoria própria. Quem que fez a música? Quem que escreveu? É, fui eu que escrevi. Você que escreveu? Eu mesmo. Uma viagem, né? Que você... Uma viagem, tava lá numa rodoviária, aí tinha um velho lá e tal, um chapéuzinho e tal, com a mulher, a esposa e a filha dele. Aí falei, pô, escreveu um blues desse cara aqui. Agora, vamos aí então ouvir a música Old Man Blues, autoria própria da banda Hot Lads aqui na Rádio Fiscal. Escute diferente. Something to say. waiting for something to say. Uma banda. Estamos aqui no programa Tem Uma Banda, essa tarde com a banda Hot Lads, que acabou de tocar pra gente a música Old Man Blue, de autoria própria. É isso aí, galera. Sonzeira. E aí, vocês podiam começar falando assim, né? Das influências, então, de vocês, essa música... Já diz bastante pelo jeito dessa música aí, né? Mas vai que vai. Qual que é a influência da galera aí? Ah, influência é... todo esse rock and roll clássico, né, dos anos 60, 70. Aí vai Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Puta, muita coisa, né? Tudo vai. Classicão, assim, blues, vai de... É, desde os mais antigos do blues. Eric Clapton, né? Chuck Berry. Chuck Berry, Beatles, Tem o dedinho de algum pai aí nessa história ou não? É tudo... Ó, meu pai me apoia bastante, mas quem... começou mesmo com isso aí, foi ideia minha, que ele gosta mesmo muito de música, mas... É, lá em casa o povo sempre ouviu, né, esse tipo de música, então isso ajuda também, né? Mas isso aí foi só de curtir mesmo, essa dimensão. Assim, música nacional, nada? Não, Raul, não pode desprezar, né? Aborto Elétrico. Eu gosto bastante de Raimundos, uma sonzeira mais pesada, assim. Sonzeira da pegada, né? Oh. E tem diferenças, assim, ou vocês tudo em sintonia, conseguem trocar ideia numa boa... Conta as suas próprias referências, cada membro da banda. Ah, como é tudo meio parecido, né, então... A gente tem algo em comum que é o rock clássico, né? O baixo é o rock clássico. Legal. Eu já acho que eu um pouquinho só diferente, sim, que eu curto sou bastante metal, né? Entendi. Daí eu sempre curti um rock and roll clássico, um LED... um Doors, um Jimmy, mas eu ouço muito metal, assim, também, que acho que dá pra perceber na música que a gente vai tocar daqui a pouquinho, não a próxima, acho que a outra, né, pessoal? Mas isso. Daí dá pra perceber também, mas em suma, assim, todo mundo curte um Beatles, um... Mas o batera normalmente não tem muita opinião na banda. Geralmente fica quieto, né, faz a mesma coisa em todas as músicas. Engraçado. Sobre os ensaios, galera, é assim... Aliás, o baterista novo, né? Como é que vocês estão ensaiando? Vocês costumam ensaiar com frequência? Aonde? Putz, essa formação agora... A gente fez dois ensaios só na correria, assim. Pra vir aqui tocar e tal. E é isso, né? Vai indo. Um foi na garagem da minha casa lá, porque tinha um estúdiozinho lá, mas acabou não dando certo. Né? Caixa de ovo, né? E tudo. Daí na garagem de casa. E outro foi lá na garagem da minha avó. agradecer aos vizinhos falando nisso, né? E, mas eu acho que o pessoal ensaiava todo fim de semana antes, tá? A gente fez 2 ensaios, correria, assim. Como que era a frequência do ensaio de vocês? Costumava ensaiar uma vez por semana, assim. Às vezes faltava uma semana e tal. Esse ano foi realmente complicado, né? Esse ano foi... Tá na correria aí, no vestibular e tal. Mas vocês já se apresentaram? Onde já se apresentaram? Como que é essa história da banda? Então, no começo desse ano a gente tocou no festival... É, Escuta Essa, que aconteceu no naquele pub novo ali na avenida, o Bambu Brasil. Bambu Brasil. E teve uma vez que a gente tocou na escola educativa, num palco livre, num evento lá que ocorreu e tal. E foi só isso, né? Foi só isso. Os palcos livres ainda acontecem, os palcos livres é desde a minha época de educativa. Massa. E dificuldade, assim, qual que é a dificuldade? Vocês falaram que esse ano foi difícil, porque vocês têm algum outro tipo de dificuldade técnica, financeira, não sei, que tipo de dificuldade vocês encontram na cidade de São Carlos ou dentro das casas pra ensaiar, pra tocar, o que vocês acham? Acho que nenhuma outra, né? Porque, assim, a cidade é totalmente musical, assim, muito... A rádio, então, nem se fala, né? O ambiente é muito bom, assim, pra desenvolver bandas, tanto é que tem vários músicos ótimos aí na cidade. Então a gente é exemplo disso aí, né? Dessa geração nova aí que tá começando. A maior dificuldade mesmo seria os estudos, né? Que esse ano é vestibular. De tempo, né? Então, é isso. Aí fica corrido, tempo, mas... realmente corrido. Depois passando essa época aí, beleza. Fica sus. O legal aqui em Sanque é como tem duas facões, né, cara? Então o pessoal acaba abrindo espaço em palquinho e tal, né? Só os bares da cidade geralmente não abrem muito espaço, né? Bambu abriu espaço no festival que os meninos tocaram, mas... acho que faltava os bares... mais renomados da cidade de abrir um espaço, quarta, quinta-feira à noite tal, né, porque tem um monte de banda em potencial e às vezes acaba tocando sempre aquela mesma panelinha. Sim. Aqueles mesmos 5, 6 caras que tem 30 bandas, sabe. Então só abrir um espaço aí pra... abrir um espaço maior, aí, botando a boca no microfone e fazendo a reivindicação aí. E é o batera que tá fazendo isso. Bom, beleza. Vamos parar de trololó aqui. Vamos fazer mais um som. Qual é a próxima música que vocês vão mandar? Fala aí, qual que é a próxima música? A próxima música é um clássico de The Master, né? Jimi Hendrix, Voodoo Child. Uma das melhores músicas de rock and roll, né? Eleita até pela Rolling Stones no top 100 das guitar songs de todos os tempos. Tá aí, vamos mandar pra vocês rock and roll puro, na veia. Da hora, então vamos aí com a banda Hot Leds no programa Tem Uma Banda da rádio UFSCar 95,3 FM. Yeah. ouvindo Tem Uma Banda na Rádio Fiscar. Voltamos aqui com o programa Tem Uma Banda, com o grupo Hot Leds aqui, a banda dessa semana. É, ouvimos agora o clássico Jimi Hendrix nas mãos dos caras. E falando assim, vocês tocaram primeiro uma autoral de vocês, agora um classicão. E sobre as músicas próprias, né? Como é que vocês fazem? Quantas músicas próprias vocês têm? Olha, nós temos um número exato, assim, não sei te dizer, mas a gente tem algo como umas 7, 8 músicas próprias, né? Algumas estão em fase de finalização e tal, mas gira em torno de umas 7, 8 músicas próprias. E quem normalmente compõe? Ou não, é o grupo todo, vocês juntam? Letra, quem faz letra, quem faz instrumental, como é que é esse processo? Ó, geralmente a letra sou eu que faço, e aí o instrumental a gente junta todo mundo e aí vê o que fica melhor e tal, cada um dá opinião. E sai umas tretas ou não sai pra fazer isso? Ver, tem um senso e tal. Não tem umas caras feias de vez em quando? Queria botar essa nota, essa nota não tem isso não. Ah, é difícil, cara, rolar. Que bom, uma banda unida pra caramba. Eu já tive banda de já jogar baqueta um no outro. Sair no pau já. Sair no pau mesmo. Pois, e aí vocês já estão falando um pouco da relação dos integrantes da banda, né? Todo mundo. Eles são brother, assim, de um ligar pro outro, de sair, ou não, assim, é mais a banda, né? É mais profissional a coisa. Não, a gente sempre foi amigo, sempre desde antes da banda e tal. Quando dá, a gente sai aí e tal. Sai, toma uma, não toma nada. Não, você já tem 18 anos, né? Eu acabei de conhecer os caras aí e tal, né? Precisa sair e tomar uma, né? Integrar, isso aí. E a família, galera? A família, os amigos, eles apoiam, já conhecem, ficam putos por causa da barulheira. Como é que é? A barulheira sempre cai pro baterista. Sempre do baterista. Essa do baterista. Que a matéria se prata. Eu prometi pra mim que eu não ia falar isso nesse programa, porque eu falei nos dois primeiros. Mas os vizinhos do baterista sempre são os que mais sofrem. Já deu uns pau nervoso lá com outras bandas que eu tive. Teve uma banda que eu tive assim, que foi bem na época que, sei lá, acho que a vizinha tava meio estressada demais, não sei, né? Daí a gente tocando lá todo dia, ela ligava e ela ia, batia na porta, fazia escândalo, isso assim. E ela falava que o filho dela tinha que dormir, o outro tinha que estudar, ela tinha que assistir Faustão, uma putaria assim, perdendo a palavra. E em compensação tinha uma senhora que ela se mudou, uma mulher com 80 anos do lado de casa, ela ia lá, ela reclamava que tava muito baixo, que ela queria curtir um som mais alto. Em compensação, a outra vizinha ficava, não sei o que, tem que parar. Massa, que massa. Daí foi bem da hora, assim, ver a velhinha assim, curtindo rock and roll. E os pais de vocês curtem, assim, eles apoiam ou fica assim com aquele pé atrás, ou não, gosta, como é que é? Não, em casa é tranquilo, minha mãe toca também violão e... Meu pai também curte rock and roll, então de boa, né? Apoio total. Em casa também, sempre teve apoio e tudo. Em casa também, sempre foi bem tranquilo. É, pra mim também, tirando que minha mãe às vezes ficava estressada, porque todo fim de semana ensaia, ela queria descansar, trampa a semana inteira, né? E os amigos, como é que é? Os amigos, tem aquele grupinho que tá sempre junto ou não? Vocês vão tocar, como que é? Tem uma galera que sempre vai, que curte o som, né? Uhum. Agora, tem um pessoal que não curte, né? Que quer ouvir um axé, né? Um sertanejo, né? Aí fica meio complicado, né? São aqueles amigos meio... Mas acho que os brothers, né, sempre apoiam, assim, né? Aquele pessoal mais chegado. Então, às vezes nem é o tipo de música que o cara curte, mas ele vai lá prestigiar você, assim, e tal. Uhum. Daí isso é da hora, quando você tem um pessoal chegado, um pessoal irmão, assim, sempre apoia, né? E até agradecer o pessoal que ficou até 4 horas da manhã no bambu esperando a gente tocar lá. Certeza, valeu. Pessoal, aí, uma força boa pra gente. O show atrasou, fomos tocar 4h30. Mas valeu o show ou foi mais ou menos? Valeu. O pessoal ficou com sono, mas a gente ajudou. O pessoal curtiu. Mas botou pra cima, né? Quanto tempo faz vocês tocam os respectivos instrumentos? Mano, acho que faz uns 6 anos que eu toco guitarra. Eu também, por aí, entre guitarra e violão, assim, os dois seriam uns 6 anos. vocês? Eu toco violão faz 5 anos, né? Mas nylon assim. Aí parti pra guitarra. Aí na falta do baixista, né, eu assumi o baixo aí faz 1 ano. Eu toco batera faz 2 anos e meio agora. Legal. Comecei em maio de 2008. Bom, nesse terceiro bloco a gente já falou pra caramba, né? Então vamos tocar um som que é esse que a gente quer ouvir aqui. Qual que é o próximo? O próximo é... O que a gente vai mandar aqui? É a próxima música... Música própria. Né? Música própria, se chama Rock and Roll Baby. É composição de... Essa foi... A letra fui eu que fiz e a... E a... parte instrumental. Um conjunto. Então, vamos lá ouvir a música Rock and Roll Baby com a banda Hot Lids. No programa Tem Uma Banda na Rádio Fiscar. Escute diferente. Baby, you know. tem uma banda. Estamos aqui no programa Tem Uma Banda, hoje com Hot Leds, tocando som pra gente, assim, ai, foi mal. Pode ir, Wilson? Pode. Esse é o programa Tem Uma Banda, hoje com a banda Hot Leds. Galera, vamos falar um pouco agora sobre o futuro, né? A gente já falou como foi a formação da banda, como é que vocês se conheceram, o que vocês estão tocando. E aí, o que vocês têm? O que vocês planejam pro futuro? Agora, da banda, do som, as perspectivas. Ou tá deixando rolar? O negócio é sempre tocar, né? Esperar o pessoal passar o vestibular, que é correria, né? Todo fim de semana, passar essa fase assim, aí a gente vai sair por aí, né? Dar a cara pra... Isso. O pessoal tá prestando vestibo aí, graças a Deus esse ano tá cegado. Mas passou essa fase aí, né? Vamos dar uns corre atrás dos barzinhos, de palquinho aqui no Federal, lá no Caasa. E tocar um monte, né? Expectativa de CD, gravação, alguma coisa assim, nada. Pô, agora nesse momento, assim, complicado, né, cara? Tá difícil. Precisa mais sair, pegar expo de palco, né? Ficar mais calejado, assim. Uhum. Ganhar reconhecimento, né? Quem sabe a gente consegue uma gravação. Né? Mas e a agenda de vocês? Como é que tá? Tem alguma coisa marcada? Por enquanto é recesso para vestibular. Por enquanto é recesso. Agora é focar aí, né? Nos últimos meses aí. É, mas se aparecer um diazinho, vamos lá. Ó, já universitário falando. Não, a gente já puxando. Espera, né? Aí, mas se aparecer. E contato? Orkut, MSN, telefone, o que vocês podem deixar ou não podem deixar? O que vocês. Pra quem curtiu o som, ligar pra vocês e... Ah, podemos deixar. A banda tem o MySpace. Tem uma comunidade também no Orkut. Como que é o MySpace? MySpace é www.myspace.com/hotleds, tudo junto. Sua letra Hotleds. HOTLEDS. Repetindo? HOTLEDS. É, porque é rádio, né? Até os caras pegar a cadeira. Repetindo. Até passei meu telefone se fosse outra ocasião, mas agora... Tô namorando de novo. Ah, você não quer telefone pra contar pra banda? Você tem umas intenções aí, rapaz. Quantos personagens, quantos amorosos. O que mais? Tem Orkut, a banda? Como é que a galera fala com vocês pelo Orkut? Como? Então, tem uma comunidade da banda. Uhum. Seria o mesmo nome, é o nome da banda apenas. Certo. Em breve a gente pretende criar o nosso perfil. Nosso perfil. Exatamente. Mas o negócio é entrar no MySpace, vira amigo lá, manda uma mensagem e tal. Trocar ideia. Com certeza. Tem no YouTube também, alguns vídeos lá, perdidos lá, se quiser procurar. Se quiser só jogar Hot Leds lá. Jogar Hot Leds tem vários. O nosso show do Bambu, alguns do Palco Livre. É. Que o André não tocou, ele fez merda. Não pude tocar. Legal. E aí, Erika, mais alguma coisa? Acho que é isso, Marco. Vamos deixar o recado no som também. A gente vai chegando então pro final, mas nesse final a gente sempre pede um recado. Qual é o recado que vocês deixam pra galera ouvir? O que vocês vão falar aí? Não vira a cara fugindo não, essa parte é verdade. Vem com essa pra cima de mim não. Deixa um recado pra galera, ouve o som, quero mandar um beijo, não sei o que, alguma coisa assim, vamos lá. Agradecer a família de todo mundo, né, ó. Amigo de todo mundo aqui. O apoio de todo mundo, pessoal, tem um amigo meu que veio aí também na gravação pra... ajudar também pra... Qual que é o nome dele? O Vitor. Tá aí. Sim. Também, tá ajudando tudo. O que mais? Pras namoradas? Pra quem mais? Não, beijo, amor. Olha, se não sou eu pra lembrar dela... Não vou passar o telefone pra ninguém, não. mas agradecer aí o programa também, né? Com certeza, a rádio, que tá dando oportunidade e tal. É isso aí, galera. Nosso tempo está terminando, mas para terminar muito bem esse programa, vamos com mais uma música aí da banda Hot Leds. Qual que é o nome dessa música e quem é a banda, o autor? Essa daqui é do Lynyrd Skynyrd e se chama Simple Man. Isso aí, vamos com a música Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Ninguém, na verdade, a pronúncia, ninguém sabe direito. Ninguém sabe direito. Acho que nem os caras sabem. Então vamos com a música Simple Man, terminando esse programa de hoje. Tem uma banda pela Rádio Fiscar. Escute diferente. Este foi mais um Tenho Uma Banda. Todo sábado, a partir das 2 horas da tarde, novas bandas saindo da garagem e caindo nas ondas do rádio.